O Colorado foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Bahia e agora tem só o Campeonato Brasileiro para o restante do ano. As informações do Internacional de Porto Alegre você confere agora com o nosso repórter, fazendo a sua estreia aí no Radar Esportivo, Ramiro Brits. Bom dia, Ramiro. Bom dia, Marina. Bom dia, Eduardo. O Inter foi até Salvador na quinta-feira com time misto enfrentar o Bahia pela Copa Sul-Americana. O Colorado precisava ganhar por 3 gols de diferença para passar as oitavas de final da competição, mas ficou apenas no empate. Em jogo de baixo nível técnico, e mesmo com o Inter saindo na frente no placar, quem esteve melhor na partida foi o Bahia. Apresentou mais perigo nas situações de ataque e se fechou bem na defesa. Entretanto, nos acréscimos do primeiro tempo, Alex marcou para o Inter de fora da área. Empolgado com o gol, o Inter foi para cima no segundo tempo. Saiu o volante Williams para entrar ao meio de criação mais ofensiva Alan Patrick, mas foi o Bahia quem marcou o merecido gol de empate. Em falta cobrada pelo volante Léo Gago, ex-Grêmio, o atacante Henrique aproveitou a desatenção da defesa e apareceu livre por trás dos 3 dos marcadores para fazer 1-1, que acabou sendo o score final da partida. O treinador Abel Braga ainda tentou melhorar a equipe, trocando o meio atacante Eduardo Sacha pelo Valdívia, e ainda tirou o Wellington, que era o único volante em campo, para a entrada do atacante de 19 anos, Leandro. A partir daí, o Inter não tinha mais nenhum jogador de marcação no meio de campo e 3 atacantes em campo. Mesmo nessa tentativa de povoar o ataque, o Inter não foi agressivo, conseguiu levar o jogo para o campo de defesa do Bahia, mas não exigiu nenhuma defesa difícil do goleiro Marcelo Lomba. E desde o início da partida não funcionou, o Wellington Paulista e o Rafael Moura jogando juntos. O Rafael Moura saía muito da área, não conseguia contribuir taticamente ali, nem tecnicamente, porque fora da área ele se embaralha com a bola, não consegue finalizar. O Inter forçou o jogo inteiro lançamentos diretos da defesa para o ataque, tentou o chuveirinho na área toda hora, cruzamentos buscando os 2 centroavantes, mas não deu certo também. Isso deixa claro que faltou muita criatividade para a equipe, né? Equipe mista, sem Arangue, sem D'Alessandro. Faltou dinamismo no meio de campo. E o empate com gostinho de derrota na Arena Fonte Nova. Então o Inter está eliminado da Copa Sul-Americana e só tem compromissos agora pelo Campeonato Brasileiro no restante da temporada. O próximo é contra o Figueirense, amanhã às 18h30. O Figueira ocupa a 14ª posição no campeonato e não perde há 6 jogos, né? Vem numa crescente. A última derrota foi uma goleada 5-0 contra o líder Cruzeiro. Se o Inter não fizer o dever de casa amanhã, né, pode ficar ainda mais longe do Cruzeiro. O Inter, que é o segundo colocado do campeonato, e está a 8 pontos do líder. Ainda essa semana teve uma notícia interessante para os colorados. O presidente Giovanni Luiz negociou a transferência do jogador Otávio para o Porto de Portugal. O rival do Porto, Benfica, já havia feito uma proposta pelo jogador por 7 milhões de euros, depois voltou atrás, e essa semana o Inter vendeu 50% dos direitos do jogador por 3,25 milhões de euros, que dá 9,5 milhões de reais. Os outros 50% são divididos entre o próprio jogador, um grupo de investidores japoneses e os representantes do jogador. A venda do meia atacante de 19 anos é fundamental para as finanças do Inter, porque assim o Inter pode tentar segurar o Arangues, né, que estava para sair, tinha proposta. E uma outra possível mexida no elenco é a possível chegada do atacante Nilmar, né? Em toda a janela de transferência especula-se o Nilmar, agora o Nilmar está sem vínculo com o clube árabe El Jaish, ele pediu rescisão de contrato, então ele pode ser contratado mesmo fora da janela de transferência. O jogador Nilmar está com 30 anos, E o meia Alex, ex-companheiro do Nilmar, disse que está fazendo pressão para o jogador aceitar a proposta. O Nilmar está com a proposta na mão, só falta o sim do jogador.